Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão número 2 de Conversas Aleatórias. Domingo, 9 de setembro de 2012. Estamos hoje para a primeira verdadeira emissão. O que é que eu quero dizer verdadeira? Não é que na semana passada tivesse sido a fingir. Mas hoje vamos começar por trazer um tema. Desta vez foi ideia minha, para a semana há de ser ideia de alguém. E eu apresento o tema, digo porquê. Porque os dois, e para dizer já, estou aqui eu, Nuno Miguel, Carlos Bonaparte e Joaquim Pereira. E os outros dois intervenientes já sabem qual é o tema, não sabem é porque é que eu trouxe. E eu vou explicar. O tema 2, e vamos já direto ao assunto, não estamos aqui para fazer mais nada, é a maneira como as pessoas denominadas normais tratam as pessoas com algum tipo de deficiência. Quer seja visual, auditiva, ou física, qualquer coisa. E porquê é que eu me lembrei disto? Porque hoje, e como já tínhamos comentado aqui de um ano assim, muito rapidamente, na semana passada, hoje terminam os Jogos Paralímpicos de Londres. Decorre hoje a cerimónia de encerramento e termina mais uma edição dos Jogos, já começaram em 1968, no México. Ora, nesta edição de 2012, os Jogos Olímpicos, das pessoas mais ou menos normais, eu vi horas e horas e horas, deve ter sido 15 a 6 horas por dia. Mas chegou aos Jogos Paralímpicos e eu não vi nenhuma emissão em direto. Nem nos canais RTP, quando tinha visto, nem na Eurosport, nem em lado nenhum. E eu ponho-me a pensar, porque é que, ainda por cima há tantos países que conquistam muito mais medalhas nos Jogos Paralímpicos do que nos Olímpicos, nós somos um deles, embora este ano 3, é mais ou menos, é bom, sempre é melhor do que 1, 3 medalhas, porque é que não dá nenhuma emissão nos Jogos Paralímpicos? E eu ponho-me a ver imagens que na RTP2 deu dois resumos diários, e além de imagens de vídeo, também algumas fotografias, e pus-me a ver que há certas imagens, lá está, De pessoas que nota-se claramente. Há pessoas que praticamente não se nota, porque ou é mental ou a deficiência é muito ligeira. Mas há outras que, quando a deficiência é notoriamente física, nota-se claramente uma certa. Não conseguem fazer as coisas normalmente. E nota-se ali muitos problemas para a pessoa conseguir fazer, dependendo do desporto em que está, para a pessoa conseguir cumprir o que é pedido. E o que é que eu me lembrei? É de quem vê. E pode haver muita gente que vê e fica impressionado. E eu pus-me a pensar, ainda ninguém me explicou porque é que não dá nada dos Jogos Paralímpicos em direto, e eu pus-me a pensar, será que não transmitem porque há muita gente que fica sensível e não consegue ver uma pessoa com deficiência, coitadinha, e que fica impressionado e quer logo mudar de canal? E então lembrei-me, é um bom assunto para partilhar com os meus dois amigos. E posso passar a palavra a quem? Quem é que fala primeiro? Eu acho, o Carlos. Eu acho que é por aí. Há muitas, continua a haver muitas pessoas que ou se julgam superiores, ou mesmo que não se julguem, sentem-se impressionados e não se envolvem, e agora tirando um pouco dos Paralímpicos, mas com base nisto, não se envolvem com pessoas com alguma deficiência porque metem-lhes impressão. Que achas, Carlos? E bom dia. Boa tarde. Ora, antes de mais, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda edição do nosso Conversas Aleatórias, como já disse o Nuno. Ora, muito sinceramente, eu acho que há um misto das duas coisas. Por um lado, essa questão do, ou seja, digamos, do canal de televisão, isto ainda sobre os Jogos Paralímpicos, de não querer transmitir, sob pena, entre aspas, de poder perder audiências, ou seja, das pessoas não quererem assistir, não é? E do lado das pessoas precisando por isso, ou seja, por ficarem, por um lado, sensibilizadas, pelo outro, de acharem que não faz sentido transmitir algo de pessoas com deficiência a este nível. Se fizerem uma reportagem a mostrar o lado desgraçado, entre aspas, da pessoa que não vê, por exemplo, da pessoa que não ouve, ou que anda numa cadeira de rodas, como é uma reportagem, por exemplo, é pouco tempo, há aquela questão de emoção, mas depois a emoção passa, não é? Ou seja, os Jogos Paralímpicos demoram muito mais do que uma reportagem, demoram muito mais do que algumas horas, ou de que uma hora até, e depois há aquela questão, portanto, ou seja, há uma semana, e durante uma semana as pessoas que veem, que têm todos os sentidos e todas as funções motoras apuradas e a funcionar, têm que levar, entre aspas, ou se quiserem podemos tirar as aspas, porque é mesmo isto que as pessoas sentem na maioria das instituições, têm que levar com o coxo, digamos assim, ou com o ceguinho, ou com o atrasado mental, que está ali a competir. E depois aquilo passa o choque e perde a piada. e as pessoas, regra geral, e vou agora extrapolando um bocadinho dos Paralímpicos, que o Nuno também já fez isso, extrapolando um bocadinho dos Paralímpicos, quando a novidade passa, não é bem o tomar conta, mas o acompanhar o percurso de uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, torna-se aborrecido, torna-se uma seca, torna-se um fardo, digamos assim. Aquele impacto é bom. Ah, eu estou sensibilizado. Mas depois o impacto passa e há essa rejeição. Pelo menos, na maior parte das situações, aquilo que eu acho é que há essa rejeição, que há esse não bem redondo à pessoa com qualquer tipo de deficiência. No meu caso, a visão, não é segredo nenhum. No caso de outras pessoas, enfim, a audição, dificuldades motoras, a eloquência, que é também uma forma de deficiência, não é? As pessoas que não têm que ter algum tipo de dificuldade em falar e que também acabam por ser discriminadas muitas vezes. É a minha opinião. Mas, Joaquim, não sei se tem exemplos ou o que é que acha, se já apanhou algum caso de discriminação, se acha que é inconsciente da maior parte das pessoas ou se é sem querer. E boa tarde. Muito boa tarde a todos. A minha opinião é assim, é um bocado ambígua, porque se há um certo pudor, digamos assim, em ver essas pessoas deficientes, por outro lado também há quem tenha admiração pelo esforço, pelo zelo que essas pessoas demonstram para fazer qualquer coisa. Isto é falando propriamente do nosso país, nós fomos habituados numa cultura que o deficiente é aquele coitadinho e não sei quê e não sei o que mais. Ora, é difícil tirar da mente das pessoas essa mentalidade, mas eu, por mim, que não posso dar como exemplo, mas eu acho que se eles dessem mais tempo, ou se dessem algum tempo mesmo em direto, as pessoas, muitas pessoas mesmo, ficariam agarradas ao televisor a ver o esforço que essas pessoas fazem. Porque temos casos de outras reportagens que às vezes aparecem na televisão e até já houve um programa que é como, por exemplo, o Salvador. Pessoas agarradas a cadeiras de rodas que levam outras pessoas a fazer também em cadeiras de rodas, aos cegos ou outra coisa qualquer, a fazerem coisas que as ditas pessoas sem deficiências muitas vezes não conseguem. Ora, se a televisão desse mais, eu acho que não é por aí que ia perder a audiência, porque era talvez cativar ainda mais essa tal de audiência. E pegando em palavras que disse agora, a parte da maioria dos espectadores, muitos espectadores, ficarem presos à televisão, os próprios atletas, e não só, consideram que os atletas paralímpicos é que são um super-homem. Não é o Usain Bolt, nem o Michael Phelps. Os super-homens são eles. Pelas limitações que têm e pelos feitos que conseguem fazer no desporto. Aí é que é a coisa. Porque aí é que é o verdadeiro esforço, o verdadeiro olimpismo, o verdadeiro... Querer. Porque põem para trás das costas as deficiências que têm e fazem coisas absolutamente... de super-homens. Eu, no outro dia, logo na primeira semana, vi uma final dos 100 metros livres, acho eu, na natação, com pessoas com alguma deficiência mental. Porque aqui não tem, pois, classes. Tem o S28, o C4... Aí já não entra. Aqui não tem muitas classes. E a classe em que eu estava a ver era a deficiência mental. Havia deficiência mental, mas um pouco mais ligeira. O tempo que o vencedor conseguiu, que foi o recorde do mundo, estava a 1, 2 segundos dos normais, entre aspas. Muito perto do recorde olímpico que foi batido há um mês. E tu, Carlos, achas que um dia vais estar lá a nadar ou nem por isso? Não, mas agora pergunto é, a pessoa que está do outro lado, e temos aqui um exemplo, como é que passa por tudo isso? pela visão, não é visão, pela postura da maioria das pessoas? Assim, Ana, muito sinceramente, acho que, primeiro de tudo, pegando ainda no assunto da televisão, no caso concreto da RTP2, eu acho que talvez haveria uma situação, pensando bem até sobre o assunto, haveria uma situação muito maior, porque o público da RTP2 já está, ou seja, tem outro tipo de, digamos, de forma de ver as coisas. Nós, por regra, digamos que é a televisão que vai atrás do povo, mas no caso da RTP2 é mais ao contrário. É o povo, ou são os telespectadores, que vão atrás daquilo que ela tem para oferecer. Portanto, talvez por aí... A frase que mais se ouve na RTP2 é: quem vê, quer ver. Quer dizer, quem acompanha, quer ver ainda mais. Exato. Faz questão. Daí... Agora, em relação a como é que as pessoas que têm algum tipo de deficiência encaram este tipo de situações, bom, primeiro de tudo, eu acho que, regra geral, as pessoas têm tendência, pelo menos aqui em Portugal, têm tendência a um certo conformismo. Quem discrimina, continua a discriminar e acaba por fazer, embora não o admita. E quem é discriminado muitas vezes deixa de estar, porque em parte isso conforta de alguma forma. Primeiro porque faz sempre ter aquela atenção e aquela aparente admiração. Em maior parte dos casos ela é aparente. Depois, porque a pessoa que tem algum tipo de deficiência tem uma série de ajudas, em alguns casos desnecessário ou evitável, mas que sabe sempre bem, não é? É como nós sempre dito nas crianças, e termos sempre a mãe que nos faz a cama, termos sempre o pai que nos faz A, B, C ou D, ou até os colegas de escola ou de trabalho, que nos fazem uma série de coisas, que nos acham uma certa piada, por coisas que nós fazemos e que supostamente não tem piada nenhuma, ou que nós poderíamos fazer de forma muito mais independente. Ou seja, achas que algumas pessoas com, seja lá qual for o tipo de deficiência, deixam-se estar nessa condição de propósito? Eu acho que até a maior parte das pessoas que se deixam estar nessa situação fazem-no propositadamente, pelo menos numa substancial parte das vezes. Concordas, Joaquim? Eu concordo em absoluto, porque é um, como diz, é um chamar de atenções e, em parte, penso eu, não estou na pele dessas pessoas. Não pode ter a certeza. Não posso ter a certeza. Mas, como em tudo na vida, em todos os aspectos da vida, seja neste tema, seja noutro qualquer, é como uma moeda, tem duas faces. Há umas que sim e há outras que lutam contra a adversidade. Depende do espírito de cada um, se dá ou não dá para ir de lutar contra essa... Como em tudo. Como em tudo. É a vida, é a lei da vida, é assim. Então, Pito Carlos, não. Não. Mas agora, só mesmo para concluir, também dizia que... Há essa, e essa intervenção do Joaquim foi de facto muito importante nesse sentido, há de facto essas, e cada vez há um crescente, ou seja, cada vez há mais pessoas que querem ir contra essa corrente, que vão fazendo por uma cara de diferença. E eu acho que quem vai aos Paralímpicos já se propõe de uma forma muito nobre a marcar a diferença, porque, e digo muito nobre não porque vai aos Paralímpicos, mas porque se sujeita a uma exposição que, apesar de tudo, pode não sempre depender aqui em Portugal, mas é muito maior do que é a vida diária. E depois também tem outra questão, que é, aqui em Portugal é assim, mas há outros países em que os Paralímpicos têm outra apreciação, têm outra notoriedade e, portanto, a exposição a que se propõe é muito maior. Portanto, quando nós aceitamos que vamos ser reconhecidos na rua, às vezes, pela nossa deficiência, mas que vamos lidar com ela de uma forma... não direi profissional, mas acho que conseguem perceber, ou seja, de uma forma madura, de uma forma... vamos olhar para a vida em frente e não vamos estar aqui a... Ou seja, eu tenho uma deficiência, ok, foi por causa dela que eu concorri, mas calma lá, eu sou uma pessoa normal como todas as outras, não é? Há pessoas que encaram as coisas desta forma, há pessoas com deficiência que encaram as coisas desta forma, não apenas nos Paralímpicos, mas cada vez mais. E é uma coisa que me agrada ver, cada vez há mais pessoas que já não fazem aquela coisa que era básica, que era atenção, olha, eu sou a pessoa X e tal, e tenho uma deficiência. Há cada vez mais pessoas que já não me dizem automaticamente, só, digamos, como forma de apresentação. Falaste aí nos países, eu vou dar três exemplos, ainda em relação aos Jogos Paralímpicos. O primeiro é Portugal, que eu acho que não estamos propriamente no topo de saber respeitar ou lidar em condições com pessoas com deficiência. E agora, nos Jogos Paralímpicos, eu reparo A China, que ficou em segundo lugar nas medalhas nos Jogos Olímpicos, agora está em primeiro destacadíssimo, mas eu acho que o regime lá não é propriamente de respeito ou sabedoria. Bem, não sei. Acho que é um... impõe ali um treino profissional a eles como impõe a outros. Normais. É impor a toda a gente os treinos rígidos. Mas aparece ali um país no pódio, um terceiro lugar, que é a Ucrânia. A Ucrânia, que nos Jogos Olímpicos se ficou nos 20 primeiros, já foi uma festa. E está logo ali no pódio, que é outro tipo de tratamento lá. Mas há outro país que ainda se vê melhor isso, que é a própria Grã-Bretanha. O país que está a organizar os jogos. Eu olho para o estádio olímpico, cada vez que há provas aquilo está cheio. São 80 mil pessoas a ver as provas. Na natação igual. E no outro dia, no hipismo, lá no meio dos cavalos, estava a chover muito e estava mesmo assim o povo. Não estava cheio, mas estava muita gente a ver, apesar de chuva. E apesar de serem os jogos pró-olímpicos e apesar de serem eliminatórias, lá estava muita gente a ver. Há outro tipo de tratamento e o que é que eu quero dizer? Eles não é a questão de admiração e vamos ver os coitadinhos, olha que bonito. Eu acho que é lidar com eles como se fossem pessoas como as outras todas. Exato. E eu acho que a Grã-Bretanha ganha muito com isso. E reconhecer também esse esforço, não é? Esse esforço olímpico, que o Joaquim já falou, e já se falou aqui, reconhecer esse esforço olímpico também. Eu, com deficientes, o caso que tenho mais próximo, com surdos mudos, na minha profissão, lidei com muitos surdos mudos. Era uma deficiência, posso dizer banal, mas era uma deficiência. E, no entanto, reconhecia que, entre os colegas, às vezes eles eram assim um pouco postos à margem, só pelo facto de não falarem, de não entrarem nas viagens e tal. Eu, por acaso, sem saber, ainda hoje não sei, mas apanhei alguns hábitos de falar por gestos, porque eu lidava com eles como se fossem pessoas normais. E ou coxo, ou mesmo atrasado mental. Nós temos de ter sempre um bocadinho de moral nós mesmos para lidar com eles. Por exemplo, como falo aqui com o Carlos, eu falo com ele como falo com o Nuno. É a mesma coisa, lá pelo facto de um ser deficiente e o outro não. Mas são duas pessoas na mesma que convivem, que falam, que conversam. Portanto, são duas pessoas absolutamente normais. Era o que eu estava a dizer em relação à Grã-Bretanha, tratar como se fosse uma pessoa normal. Uma outra qualquer. Carlos, tens algo a acrescentar? Tenho. Uma pergunta para o Joaquim. Isto há 50 anos, por exemplo, era muito diferente, não é? Mas é uma realidade que eu não conheço. O Joaquim acha que houve uma evolução muito significativa, pouco significativa, da forma como se era para as pessoas com deficiência? Ou nem por isso? Eu acho que já vai mudando um bocadinho. Claro que não estamos no ideal. O ideal é utópico. É impossível de chegar. Mas se nós olharmos, por exemplo, antigamente havia, mas hoje vê-se muito mais. Chegamos a uma repartição qualquer. Está uma senhora ou um senhor a atender-nos e ele é cego, ou ela é cega. Antigamente pouco se via disso e hoje já se vai dando oportunidades. E eu tenho um caso, outro caso presente. Eu, infelizmente, tenho andado muito pelos hospitais e conheci lá uma pequena que a atender no guichê de atendimento para fazer as inscrições, uma rapariga simpaticíssima, falava normalmente, só quando eu me apercebo numa cadeira de rodas, para se movimentar lá no guichê à cadeira, para aqui e para lá. Mas quer dizer, uma pessoa a fazer ali o trabalho que qualquer outra pessoa fazia, não era o facto de não poder utilizar as pernas que impedia de ser uma pessoa normal. Ora, nós podemos olhar para essas pessoas como fora do normal? Eu acho que não, são pessoas absolutamente como nós. E nós, para essas pessoas cegas, isto e aquilo, é a mesma coisa, o mesmo tratamento que se dá com o geral. Eu acho que falta é dar oportunidades, quer a nível, e voltando ao início, quer a nível de desporto, de transmissão de eventos, quer a nível, agora falando de emprego, olha-se sempre, que hoje em dia já está difícil arranjar emprego para qualquer um, mas quando há pessoa que tem deficiência, é quase impossível. É impossível. Colocar agora de novo é quase impossível. É certo que não se pode colocar nos dias de hoje, porque até os normais, entre aspas, não arranjam um emprego, quanto muito mais, ou seja, muito menos um deficiente. Exato. Ora, nos tempos de que? Mas antigamente, quando os empregos ainda ia havendo empregos, já se utilizava muito, muito deficiente. Carlos. Mais uma pergunta, esta mais a título de curiosidade pessoal, porque sempre tive esta pergunta para fazer, mas nunca tive a quem a fazer. Porque o Joaquim passou pela altura do Estado Novo, que só acabou em 74. Havia algum tipo de... Ou seja, como é que o Estado... Apesar de era um regime comunista, ou seja, que nós conhecemos que é um regime que, entre aspas, luta pelas igualdades, e eu digo entre aspas e não preciso dizer porquê. Havia algum tipo de... Não sei, ou de leis, ou de obrigatoriedade, digamos, para tratar de forma igual as pessoas com deficiência, ou o Estado não se preocupava com isso? Oficialmente, nunca me apercebi que houvesse. É certo que havia institutos, e aqui no Porto há ali, para o pé da Praça da Galiza, Instituto de Cegos, lá em cima também, para ser feita, também havia outra coisa. Havia assim uns institutos que iam dando um bocadinho de atenção, mas nunca foi aquela... Na altura não havia a preocupação que aquela era. Preocupação, exato. Não havia uma preocupação geral. Mesmo até lá está a tal mentalidade que havia no geral. É aleijadinho, coitadinho, e seja o que Deus quiser, toma lá o mesmo mole e vai andando. É um bocado difícil comparar épocas, porque, tirando a parte das deficiências, há 150 anos alguém sabia o que era votar? Nada. Por isso não se pode comparar. Ah, na altura dava-se importância ao voto da mulher. Nem voto da mulher, nem voto do homem. Não havia voto. O rei morria e o filho para lá. É um bocado difícil comparar épocas. Que desculpa uma coisa. Não tem nada a ver com o tema de hoje, mas hoje em dia estamos a entrar numa monarquia outra vez. Perderam-se os reis e não sei o quê. Mas se nós olharmos para os governos, para os ministérios, para isto, para aquilo, ou é o primo, ou é o cunhado, ou é o tio, ou não sei o quê, estamos outra vez na monarquia. E acabaram com a monarquia por causa disso? E sem deficientes para o meio. Vamos embora, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Se ninguém tiver sugestão de música, despeçam-se que eu tenho. Sugestão. Olha, eu gostava de me despedir com uma. Desculpa dar-te agora. Ah, então, por certo, agora. Não, faz favor. Não, eu já comecei, agora acabas. Então, despeço meu. Até à próxima semana e vejam a cerimónia de encerramento de Jogos Paralímpicos, que vai ser muito bonita. Não faço ideia como é que vai ser, mas vai ser bonita. E eu também me despeço já agora para dar a palavra ao Carlos. E até para a semana. Até para a semana e que tenham gostado um bocadinho desta coisa. Ora, eu também despeço-me e hoje vamos despedir com uma música que é um fado, que eu era para ter escolhido na semana passada, mas só me ocorreu depois de termos ouvido a Lisboa Menina Moça do Carlos do Carmo. Porque na altura, aliás, eu na altura até pensei que depois íamos fazer essa pausa, mas depois é que percebi que a primeira música era aquela que abriu a emissão, portanto já não tive tempo de dar a minha colherada, digamos assim, mas na semana passada, quando falávamos do percurso do Joaquim Pereira, falávamos primeiro da sua ida para Lisboa, que foi quando passámos a Lisboa Menina e Moça, mas não pusemos nenhuma quando depois regressou ao Porto. E eu fiquei uma semana com essa música na cabeça à conta de conversas aleatórias. E então, gostava de partilhar com os ouvintes um fado do fadista Mário Cruz. É a faixa de abertura do seu álbum Memórias, de 2001, creio. E o tema chama-se Porto, Cidade de Gente Querida. É um tema sobre a cidade do Porto, como é compreensível, portanto logo se percebe. É um fado bonito, muito bem interpretado, e que é um fado diferente daqueles que ouvimos todos os dias, porque é um fado original, ou seja, é um fado, não é mais uma versão de um tema já conhecido, só muda a letra. Não, é um fado diferente. E eu proponho então que ouvíssemos, para términos desta edição, o fado Porto, Cidade de Gente Querida, do fadista Mário Cruz. Ora, como quero o Nuno, quero o Joaquim já se despediram, presumo não haver nada em contra